Uma coisa, uma pequena comentário sobre a apresentação do arquiteto Gameiro. Isto é uma altura muito importante, não só para Angola, mas para o mundo em termos de estratégias de urbanização. Os colegas vão saber que estamos no fim do período dos metros do millennium. Os metros do millennium foram projetados entre 2000 e 2015. Então, este ano é o ano do fim do para avaliar se atingimos os metros do millennium. E no ano que vem será lançado, mas há um grande movimento para focar mais sobre zonas urbanas e as cidades nestes novos metas. Hein? As metas sustentáveis vão cobrir os anos de 2016 até 2030. Também, na mesma altura, estamos no fim do prazo da Agenda do Habitat. Em 1996, houve uma grande conferência internacional chamada Summit de Cidades, Conferência de Cidades em Istambul, onde em Angola, acho que o arquiteto Gameiro estava lá, eu estava também, vários membros do governo participou nesta conferência internacional, onde foi criado uns metas para 20 anos para em termos de urbanização, habitação, e estamos quase no fim daquela período de avaliação dos metas da Agenda do Habitat também, em 2016. E o governo da Angola, a sociedade civil, todos os atores envolvidos no sector urbano, têm a oportunidade de refletir sobre o que foi atingido ao longo destes últimos 20 anos e qual é a perspectiva para os próximos 20 anos. Porque em termos do urbanismo, habitação, na comunidade internacional, as metas são revistas cada 20 anos. Isto é uma grande oportunidade para vocês que estão jovens agora, para olhar para o que vai ser atingido em 2036, acho que será Habitat 4. Mas Habitat 3 está previsto para o ano que vem. E, como diz, nós temos esta oportunidade de olhar para onde as nossas cidades vão, onde as nossas. Onde chegamos desde 96 e onde queremos ser em 2036. Eu vou apresentar a tema sobre a adaptação climática nas cidades costeiras de Angola, como visão do impacto sobre a mudança climática e também sobre o impacto sobre os sentimentos humanos e ocupação das terras nesta cidade. Você vai controlar? Sim, sim. Yeah. A seguinte. Vou passar para a seguinte. Yeah. Isto é um quadro que está a mostrar realmente as tendências no nível mundiais de mudança climática. Nós podemos ver ao longo do 120 anos, não é? Não, 150 anos, hein? Houve um aumento das temperaturas. Isto é a base do entendimento do fenômeno da mudança climática. Este é o seguinte. Yeah. Os princípios da pesquisa que nós estamos a fazer junto com o Ministério do Ambiente e a Direção da Mudança Climática é de montar uma pesquisa à volta deste fenômeno da mudança climática e olhar para os impactos sobre as cidades costeiras do Angola. Em termos de pesquisa, tem estes três objetivos. Uma de identificar os riscos e recordar as mudanças. A segunda é de mapear estas informações para tentar entender as tendências das mudanças. E a terceira é de elaborar um sistema de informação geográfica que pode ser utilizado pelos urbanistas e as pessoas que tomaram decisões sobre assentamentos humanos nesta zona costeira. Seguinte. A estratégia de pesquisa é de construir uma capacidade nacional para analisar sistematicamente os dados e recolher melhor os dados, criar parcerias entre autoridades nacionais e comunidades locais e a sociedade civil na recolha das informações, e para disponibilizar informação, de pôr esta informação no domínio público, para tentar pôr a informação num formato que todo mundo pode entender. Seguinte. Alterações climáticas são provocadas claramente pelas mudanças globais no clima, mas também são provocado pelo resultado das atividades humanas. Para realmente olhar para o impacto da mudança climática, tem de ter uma visão de médio e longo prazo, porque as variáveis e as tendências têm de ser realmente entendidas ao longo do tempo. Seguinte. Em Angola, grande fator em termos de mudança climática e os efeitos sobre as cidades costeiras realmente é o corrente frio do Benguela e as mudanças e mudanças de temperatura nesta corrente, e tem uma influência grande sobre o clima do país, mas principalmente sobre a zona costeira. Seguinte. Isto é um mapa da evolução dos assentamentos humanos em Angola, e podemos ver que estes dados foram apresentados pelo arquiteto Gameiro também sobre a rápida urbanização do país. O mapa seguinte, mesmo queríamos dizer, durante o período de guerra e também de paz, as populações ainda estão a crescer. Isto é uma gráfica da taxa de urbanização ao longo dos anos, e nós podemos ver que é muito alta, tem uma média à volta de 7% do ano, que é uma das taxas de crescimento urbano mais alta em África e mais alta no mundo. Só alguns países como a China têm taxas de urbanização mais ou menos igual de Angola. Indicações da população seguinte, faz favor, colega. Isto é uma projeção das populações recolhidas pelo projeto, colocado num sistema de informação territorial que foi elaborado junto com o Ministério do Urbanismo há uns anos, e está a ser atualizado cada dois anos com novos dados que o DW está a recolher junto com informação do INE, etc. Mas estas informações não são médias, mas são informações específicas. Com este tipo de mapa, poderia ir para qualquer sítio no mapa e saber ter uma estimativa do população naquela zona. Pode ser num bairro, pode ser num quarteirão, pode ser no nível de uma comuna ou um município. É uma ferramenta muito útil para os urbanistas de utilizar em termos dos planos urbanos. Seguinte. Os problemas crônicos ambientais em cidades angolanas são provocados pelos anos e anos dos conflitos, que no fim produziu realmente uma crise crônica de saúde pública, principalmente nas zonas costeiras, nas cidades costeiras. A instalação dos novos sistemas de saneamento e água está raramente acompanhado realmente ao fluxo ou ao crescimento, ou a taxa de crescimento da população urbana. Há muitos investimentos, mas também as populações de vez em quando estão a crescer mais rápido do que os investimentos para melhoramento. Este fluxo, esta taxa de urbanização tem um efeito sobre todos os nossos planos do resolução dos problemas urbanísticos, porque os problemas são cada ano mais graves por causa do fluxo das populações. Seguinte. O estudo que estamos a fazer está a focar sobre assentamentos humanos, cidades, na zona costeira do Cabinda até Namib, como parceria do Ministério do Ambiente. Temos esperança que será uma mobilização de recursos do sistema internacional dos Nações Unidas para alargar este sistema e para as outras cidades costeiras. O resultado desta pesquisa foi o entendimento que o clima de Angola, e principalmente na zona costeira, é mais e mais variável cada ano. Posso dizer que a variabilidade é uma medida de extremos, hein? Nós podemos ver nesta informação sobre o número dos anos com precipitação alta na província de Luanda, os dados pré-1900 não encontraram nenhum ano com um crise do precipitação, mas 50 anos seguintes houve 4 anos e nos últimos 50 anos tivemos 9 casos, e cada ano ou cada período os incidentes extremos aumentaram, e os dados mostraram isto. Vou passar para a seguinte também. Isto é um mapa das cidades ou dos países mundiais que está a mostrar o nível do incidência de pobreza no eixo esquerdo, e embaixo a mortalidade por causa provocada pelas doenças ambientais. Podemos considerar cólera, diarreias, malária, outros que têm uma ligação diretamente com o estado do ambiente. E nós podemos ver que Angola está numa dos países mais afetados quando colocamos estes dados neste quadro. Vou passar. E no projeto que estamos a fazer, estamos a recolher informação sobre o sistema das águas, dos rios, drenagem, insolação solar, precipitação, temperaturas, etc. E estas informações são mapeadas. Mas o desafio em Angola é que durante os anos do conflito, a recolha de estatísticas parou. Tivemos no tempo colonial uma boa recolha de informação meteorológica e sobre o fluxo dos níveis dos rios e das águas, mas mais ou menos parou em 74 e só agora, nos anos pós-guerra, que o governo está construir de novo a sua rede de informação. E nós podemos ver nos mapas seguintes que as primeiras estações meteorológicas foram criadas nos anos dos 30, 1932, está mapeado aqui. Até a independência, tivemos a volta de 500 ou 600 estações meteorológicas, dos vários diferentes tipos, mas desde o fim da guerra, em mais ou menos em 2005, 2004, o país está a começar a reconstruir a rede meteorológica, mas não temos o nível de informação que tivemos há 30, 40 anos atrás. E infelizmente, são nestes últimos 40 anos que os grandes mudanças climáticas aconteceram. So, temos um desafio dos poucas informações sobre os anos mais críticos que estão a influenciar as nossas cidades. Mas, o projeto de pesquisa que estamos a fazer junto com o Ministério do Ambiente está a tentar recolher informação nesta lacuna, recolher através dos entrevistas com os mais velhos nas comunidades, pessoas que têm memórias do que aconteceu durante aquele período, e recordar informação do mídia, etc., e mapear esta informação. Estamos a criar uma série dos mapas que estamos a partilhar agora com as instituições. Isto é um mapa simplesmente do nível da precipitação de chuvas no país, mas a mapa seguinte é um mapa bastante interessante. É um mapa daquela variação que mencionei. Nós podemos ver que quando mudamos do norte para o sul, a mapa anterior mostrou que temos mais chuva no norte do país e menos no sul. Mas, quando olhamos para a variabilidade, há mais variabilidade no sul. São as zonas urbanas, as zonas de assentamentos humanos, hein? No sul do país estão a sofrer muito mais os efeitos da mudança climática provocada pela este tipo de variação climática. Mas, como diz, todo este sistema está afetado pelas correntes frias do Benguela. Podemos passar na volta e temos mais dados, hein? Nós podemos partilhar estas informações consigo se você tem interesse em passar mais projeções gráficas dos a variabilidade climática seguinte. E claro, esta variabilidade está a provocar mais erosão e inundação, que está a afetar os nossos sentimentos humanos e as nossas cidades. Seguinte. Um outro fator importante para entender é que durante aqueles anos, quando houve muito pouca informação, também por causa da guerra, houve um grande fluxo das populações do plano alto central do país para a zona costeira. Não só há falta de informação, há populações que mudaram durante estes períodos de conflito para zonas de mais risco da mudança climática. Nós podemos ver em assentamentos nas costeiras sofreram não só por causa da erosão, inundações, mas também aumento do infiltração da água nos costeiros, infiltração do mar nos assentamentos costeiros locais. Estes fatores climáticos tiveram um grande impacto sobre os assentamentos humanos nestas cidades. Podemos falar em termos das inundações em 2006 e 2007 em Luanda, mas também sobre as inundações este ano em Lobito, Benguela. Os crises provocadas pela mudança climática podemos ver realmente em desastres nas cidades costeiras, que estão mais e mais comuns ao longo dos anos. Os assentamentos em risco claramente são as zonas ao longo do litoral, mas uma coisa que devemos notar é quando as pessoas migraram das zonas do interior do país para as cidades costeiras, procuraram zonas para construir as suas casas nos terras que são mais baratas ou têm poucos recursos para investir e comprar terrenos para a construção das suas casas, e a tendência é de ocupar zonas do alto risco que têm preços ou valores baixos. E muitas vezes estas zonas são nos bacias dos rios ou na zona litoral, que são mais afetados pelos impactos da mudança climática. Fizemos uma série de pesquisas para identificar zonas de alto risco. Podemos passar. Depois das chuvas, há zonas inundadas, há zonas seguintes, que estão mapeadas pela nossa equipe dos sistemas de informação geográfica, que está a fazer análises aproveitando a informação dos satélites, projeções do Google Earth, etc. Mas também, junto com as comunidades, estão a fazer as análises no terreno para identificar não só, de mapear não só com sistemas que nós chamamos centro remoto, mas também com mapeamento participativo com as próprias comunidades para identificar estes sítios do risco. Estamos a utilizar novas tecnologias do iPads ou Samsung Pads para ter informação mapeada no terreno para identificar, junto com as comunidades, as áreas do risco, e também fazer os inquéritos junto com informação geográfica que pode ser mapeada diretamente, mais rapidamente. Também zonas que têm o risco do erosão, e isto foi a principal causa dos da mortalidade em, em libido o mês passado. Seguinte. E também estamos a mapear informação sobre doentes ambientais em termos de cólera, malária, diarreia, etc. E podemos, na base desta informação, produzir seguinte, mapas sobre, em camadas em que mostraram o índice dos diferentes tipos de doenças. E esta informação pode ser disponível para os, urbanistas, para os planos urbanos que o arquiteto Gamero mencionou. São informações essenciais para os urbanistas. Isto é uma compilação de todas as informações e estamos a produzir uma série de mapas dos riscos ambientais em todas as cidades costeiras do país. Como disse no início, quando pessoas vêm do campo para a cidade, uma das principais preocupações delas é onde vão viver, onde vão comprar terrenos para construir as suas casas. E em paralelo deste estudo, estamos a fazer estudos sobre os mercados das terras nas zonas urbanas. E nós sabemos que a maior parte deste mercado é um mercado informal e a aquisição das terras é um processo para a maior parte da população de uma atividade do mercado informal. Mas, como diz, o mercado está, os preços do mercado estão muito determinado pelo estado ambiente, a localização, se há riscos das inundações, riscos ambientais. A tendência é para estas terras de ficar mais baratas e as populações mais vulneráveis, mais pobres, migraram dentro da cidade para aquelas zonas onde podem adquirir terrenos nos preços razoáveis. Mas, a seguinte, isto é uma gráfica que mostrou o estudo que fizemos com a ajuda do Banco Mundial sobre como as populações em Luanda adquiriram terras para a construção de suas casas. E esta informação está mapeada para Luanda. Isto é uma mapa dos valores dos terras em diferentes zonas da cidade. Este mapa está a aproveitar aquela informação anterior dos valores de terras, mas com a superimposição das informações ambientais, riscos ambientais, para mostrar que as pessoas estão a adquirir terras nos preços baixos, mas normalmente são nas zonas de alto risco ambiental. So, isto também é uma informação muito útil para os urbanistas. Isto é a última slide e só acho que há uma série de conclusões aqui que podemos tirar desta pesquisa. Uma é que as áreas urbanas de alto risco ambiental são ocupadas normalmente para as populações mais vulneráveis. So, temos um duplo problema ambiental e também de pobreza naquelas zonas. A preparação dos planos contra desastres tem de ter em conta estas estratégias de adaptação para estas mudanças climáticas que está a acontecer. So, para os departamentos de proteção civil, a consideração da mudança climática é muito importante. Para os urbanistas, o planeamento urbano tem de tomar em conta estas mudanças climáticas que estão a acontecer nas zonas costeiras. E as próprias comunidades têm de ser mobilizados, têm de ser avisados para participar no planeamento local de suas comunidades para evitar a construção nas zonas de risco e para adaptar as suas comunidades para melhor responder do facto de mudança climática. Então, vou parar aqui e passar a palavra para a colega.